Posso falar? Sim. Fala! Mas eu olha falo ou não falo? Pode? Fala, senhor! Oi! Bem, meus colegas de trabalho. Silvio. Mas é sensacional. Mas olha só, questão de valor e tempo. Uma senhora idosa estava no convés de um navio de cruzeiro segurando seu chapéu firmemente com as duas mãos para não ser levado pelo vento. Afinal de contas, ela estava num cruzeiro. Um cavalheiro se aproxima e diz: me perdoe, senhora, não pretendo incomodar, mas a senhora já notou que o vento está levantando bem alto o seu vestido? Já sim, disse a senhora. Mas é que eu preciso de... Mas é que eu preciso de ambas as mãos para segurar meu chapéu. A senhora é uma traveca. É mais ou menos. Mas, senhora, a senhora deve saber que as suas partes íntimas estão sendo expostas. Ui, que chão gelado. A senhora olhou para baixo, depois para cima e respondeu: senhor, qualquer coisa que o senhor esteja vendo aqui embaixo tem 85 anos. E o chapéu comprei ontem.